À beira do abismo. Olá, sejam bem-vindos a este primeiro À Beira do Abismo do Isolamento. Nesta época em que todos precisamos um pouco de desanuviar a cabeça e de pensar noutras coisas, decidi que estava na altura de fazer aqui uma experiência nova que vai consistir em fazer tertúlias via Skype, claro, porque estamos todos cada um em sua casa, tertúlias com malta que já passou por aqui ou malta que não passou, mas que de qualquer forma dá uma boa conversa de café para pensarmos noutros temas. E neste caso, tendo em conta os convidados em questão, é claro que o tema é o cinema. Os meus convidados são o António Araújo, do Segundo Take e do Universos Paralelos, e o Tiago Laranjo, dissidente do Betamax e do Segundo Take. Que não é de lado nenhum agora. Espera, mas eu não vim aqui para falar de cinema, eu não sei. Vieste falar de quê? De macramé? Que é já agora, olá Rui e olá Tiago. Tenho muitas saudades tuas. Esta é a primeira vez que vocês se cruzam num podcast depois desse período dourado, não é? Sim, e eu digo que isto está a ser algo estranho. É como convidar dois exes para um casamento. Mas acho que vamos fazer disto alguma coisa. Epá, é assim, acho que não podes pôr no mesmo nível, porque eu não tive esse aprofundamento de relação como vocês os dois tiveram, não é? Mas foi curto, mas intenso, pelo que eu percebi. Olha, já ouvi essa descrição várias vezes, ok? Olha, como é que está a ser a vossa quarentena em termos de filmes? Bom, na verdade não está a ser muito diferente para mim do que é habitualmente, porque eu trabalho de casa e o tempo que sobra normalmente é para tentar ver os filmes a tempo de eu conseguir lançar episódios do Segundo Take. E, portanto, ver filmes por prazer já lá vai há muito tempo. Curiosamente, eu só tenho andado a ver filmes por prazer. Por que será? Incluindo aqueles da nova subscrição premium que tu acabaste de aderir. Porquê é que achas que eu pedi mais 10 minutos? 10 minutos, Tiago? Porque não 5? Dá para fazer duas vezes. Para gastar aquilo até ao fim, assim, puf. Enfim, mas António, pegando por aí, quer dizer, eu acredito que os filmes que tu vês também são para o teu podcast, também vão ao encontro das coisas que tu queres ver, não é? Não... Sim, estava de certa forma a brincar. Mas, a fazer de coitadinho, como sempre. Gosto que o António está em pós-Burt Reynolds. eu pensava que era mais pós-José Cid, não é? Vamos para o original. José Cid, de facto. Os nossos ouvintes não nos conseguem ver, obviamente, mas sim, o António Araújo está em pós-José Cid. Mas na verdade, exatamente, estamos sentados em cima do António a fazer o imaginem episódio. Um vinil só aqui à frente. No meu caso, um EP, um single. Mas olha, encarrilando em um single lá lá. Uma pena USB. Olha, agora não vou conseguir responder. Um micro USB. Ok, vamos lá. Estava a tentar responder que estava a brincar, mas na verdade, quando a gente está a ver algo só por ver, não é? Tu tens um outro relaxamento que não quando estás a querer depois fazer uma análise minimamente aceitável, não é? E pensares o filme, tirar uns apontamentos, refletir sobre ele, depois ter que escrever o guião, que é o que eu faço no Segundo Take. Mas sem dúvida nenhuma que isto é uma desculpa para eu rever filmes que gosto ou descobrir filmes que quero descobrir. Portanto, era só meia piada. Claro, exatamente, e fazes-te muito bem. Então, e tu, Tiago, conta lá o que é que tens visto agora, ou como é que tens feito a tua dieta de cinema agora? Bem, é muito solitário, não é? Uma pessoa... não, tenho... O que é que eu tenho visto? Queres que eu diga o que é que... Porque... Queres que eu diga como é que eu tenho visto filmes? Ou... Isso eu sei como é que tu tens visto, não é? Okay, com o teu projetorzinho virado para a parede e tal, não é? Não, mas podes falar aí de um ou outro. Começamos agora já por aí de falar de filmes assim, de coisas que vos surjam e que acham que são interessantes recomendar ou falar. Ok, vou fazer uma não recomendação. E hoje comecei por ver um filme que gostei bastante do Sidney Lumet, não é um dos mais conhecidos dele. É um filme que se chama Daniel, com o Ah, o Timothy Daniel. Hutton. É um dos preferidos do Lumet, mas não anda aí pelas bocas do mundo. Vamos também ser honestos, ele tem uma filmografia que dá para ter muitas coisas que são clássicos e depois muitos outros que ninguém conhece, não é? Porque o homem, Claro, claro. quantos filmes é que fez ao Exatamente, exatamente. longo da carreira dele? Para aí uns 40 e tal, ou Pois. 30 e Sim, tal. sim. Isso é, tem muitos, Por muitos aí. filmes. Não, Mas mas isso é o 40 e tal, filme de do. certeza. 40 e tal, de certeza. Esse é o filme do menino que anda nu em cima do cavalo, não é? Não, esse é o Ecos, não é? Ah, é isso. Pois é, Isso não estava a é o Ten. confundir. Isso não é o Ten da Bodarek. Olha. Sabes que é curioso falares desse filme, porque das últimas vezes que eu estive com o Tiago pessoalmente, eu tinha vindo da Carbono e encontrei esse filme Nós à venda e comprei-o e eu achava que o filme se chamava Io. pois Era foi. sobre uma das luas de Júpiter, era. Não, era sobre a Io Apolloni. Wow, ambas as Mas piadas passaram por aqui, por cima. Eu não percebi nenhuma nem outra, mas tudo bem. Ah, peço desculpa. Mas fala lá então do Daniel. É um filme que tem quase. Leva o seu tempo. Tem 2 horas e tal, mas tem. Não, 2 horas e 10, por aí. Ok. Anda ali um bocadinho, ou seja, tem muitos. Aquilo anda para a frente, anda para trás, mas ele e o diretor de fotografia, que era o Andrés Bartoyak, que. Tu inventaste agora o nome, não foi? Andrés Não, não, não, é. Não, não, não, não. Bartoyak. Aliás, depois dele acabar a sua carreira enquanto diretor de fotografia do Sr. Lumet, passou a realizar tais clássicos como Romeo Must Die, com o Jet Jet Li, Li. exatamente, e outros clássicos como Nascer para Morrer, com o Jet Li. Não estou E a gozar. Jet Li com o Jet Li. Mas eu E estou o perdido. Doom com o The Rock? Tu disseste que ias começar por uma não recomendação. É, o Daniel é a tua não recomendação? Ah, não, não, não, não, não, não. O Daniel. Ah, ok. É só o Eu vi o enquadramento Daniel. ainda. É só o É, enquadramento. o Tiago leva o seu tempo, como ao filme Sim, também. sim, sim. Anda para a frente, anda para trás. Eu sou o Daniel. Não, gostei do Daniel. Tem boas performances de tais pessoas. Como? Como Mandy Patinkin? Não? Certo. Medi Sim? Patinkin, não sei quem seja. Peço Não, desculpa. sabes, Não. sabes, Ok. sabes, sabes. Sabes. É. Deixa-me ir ver aqui ao IMDb. Isto para dizer, Daniel, sim. E depois de Ah, acabar o tem o filme, Timothy Hutton. Sim, tem o Timothy Hutton, como eu já sei quem é. tinha dito, se estivesse a prestar atenção. Peço desculpa, peço desculpa. E agora perdi, muito obrigado. Não, mas depois de. Eu acabei o filme e pensei para os meus botões. Na altura, por acaso, estava sem roupa, portanto, não eram botões. Deixa-me só dizer, afinal sei quem é o Mandy Patinkin. Claro que O sabes. nome é que, enfim, pelo amor É de Deus. um daqueles. Ixi, aquele gajo. Ixi, aquele gajo, exatamente. Mas continua, desculpa. E comecei a pensar: espera lá, eu nunca vi nenhum filme do Sidney Lumet que não gostasse. Nenhum. Então Comecei fizeste um a. desafio a ti Tac, próprio. tac, Foste ver o tac, The tac. Wiz. Fiz um desafio a mim próprio. E não fui ver o The Wiz, mas vi um filme da entrada dele nos anos 90, que não foram os mais amigáveis para ele, chamado A Stranger Among Us, com a Melanie Griffith. E pela primeira vez posso dizer que vi um filme do Sidney Lumet que não gostei. Sendo que tu tinhas também para escolha um filme com o Vin Diesel, não era? Mas esse é Ah, bom, não, não, esse é esse é bom. bom, o Find Me Ah, Guilty, nunca esse é vi. bom, O esse é Find Me Guilty é bom. bom, Não, é bom. este é daqueles filmes que começa bem e depois nunca te dá, ou seja, nunca mete ali a mudança para algo mais. Fica sempre muito Este não anda para a frente nem estático para trás, fica estacionado. Pois o cartaz basicamente tem a Uau! cara da Melanie Griffith e uma pessoa pequenina a passar pela bochecha dela e outras pessoas a passar do outro lado. É muito thriller, azul, escuros, sombras. Mas então não recomendas, é isso? Não. Pronto. Do todo. Não. Epá, eu gosto muito do Sidney Lumet, mas também de facto não me lembro assim. Há filmes que gostei menos do que outros, mas não houve nenhum até agora que dissesse: epá, este é mau. E não então, vi o The Wiz. Ok. Não, o The Wiz. Não vi o The Wiz. Tu já viste o The Wiz, António? Não vi. Aliás, eu estou sempre a querer pôr o Sidney Lumet em dia, mas depois fico um bocado assustado porque, como sou um completista e vejo aquela filmografia que nunca mais acaba, assusta-me sempre um pouco. Mas qualquer dia tenho que escolher, fazer uma escolha mais significativa e se calhar pôr em dia, sendo que vi alguns dos clássicos dele, não é? Viste o Steven. Último filme dele? O último não, e olha, supostamente é muito bom, não é? É um ganda filme. E é daqueles filmes que é engraçado, porque é dos primórdios do cinema digital. E, portanto, na altura foi... É, mais ou menos. Quer dizer, tens razão. Sim, não vou ser. Pelo menos da grande Hollywood, à parte o Michael Mann, não é? Tipo, começou a tornar-se um bocado uma norma depois deste filme, acho eu, um bocadinho depois, não é? Ele não tinha já tocado no digital com o Find Me Guilty? Ele não tinha sim, também. Era, não é? Mas é engraçado, porque esses dois filmes, mas eu estava-me a lembrar deste porque foi gravado na espantosa definição de 1080p. Uau, vejam a inovação. Já agora, convém dizer que se chama Antes que o Diabo Saiba o que Fizeste, não é? Saiba como Morreste. Que é um grande título, okay. Já agora. E é incrível, é engraçado... O filme tem uma vivacidade tremenda. E foi realizado por um homem de 80 e tal anos. Exatamente. E é o último filme dele. Sim. E é o último filme dele. E tu olhas para aquele filme e tu pensas... Que raio isto nem... Nem um puto de 20 e tal anos conseguia realizar isto com uma energia... E uma mestria. Se calhar é mais uma mestria, um saber. Que é impressionante. É impressionante. Sabem que, por causa agora do filme dos irmãos Safdie, não sei se vocês viram, o Uncut Gems... Ainda não. Sim, por acaso vi. Houve algumas pessoas que falaram da referência ao Sidney Lumet, mas a questão é, eu até gostei um bocadinho mais do outro filme deles, o Good Time, porque eu senti... Eu gostei do Uncut Gems, mas não sei se vais concordar comigo, António, que tu viste, como estavas a dizer. Os primeiros 20 ou 30 minutos do filme, aquilo torna-se um bocado uma dor de cabeça à música... Porque a música infiltra-se no filme. Sim. De uma forma que é muito... Eu acho que o filme é um ataque aos sentidos, o Uncut Gems. É um ataque aos sentidos e é uma máquina de tensão também, não é? Aquilo está sempre a acumular sem nunca aliviar a tensão. Eu acho que funciona, só que é daqueles filmes que tu também não podes parar muito. Para pensar na verosimilhança da história, porque todos os leitmotivos que levam às dores de cabeça são coisas um bocado irrealistas, tal como ele emprestar aquela, agora está-me aqui a escapar o nome, como é que se chamava aquela coisa preciosa, mas pronto, ou seja, se tu não estiveres muito agarrado à narrativa e à construção narrativa, em termos de experiência, não é? Eu acho que sim, esse cansativo que tu dizes e que tu achaste um negativo, eu acho que faz parte do ADN do filme, mas é o que se propõe e nisso funciona, não é? Mas foi só na primeira parte inicial do filme, porque eu tinha visto o Good Time, que eu acho que o Good Time é 10 vezes mais frenético do que este, porque esse é que é mesmo sem pausas, sempre tudo à flor da pele. Este eu gostei muito porque depois dessa música, aquilo parece que teve ali o ritmo começou a ser um bocadinho mais armadilhado. E, só que no início achava que a música estava só a impor-se de uma forma que não era agradável para o filme. E passados esses 20, 30 minutos, acho que o filme funcionava sempre muito, muito bem. Mas não sei porque no início eu fiquei um bocado... Pá, a música já me está a dor de cabeça. Parecia estar ali só a postar. Pois. Eu quase que aposto que foi o choque inicial e que depois tu foste aclimatizando ao filme, possivelmente. Epá, não. É uma altura... E eu até vi tanta gente a falar deste filme, a dizerem que até era mais empolgante que o Good Time, mas às tantas fiquei... Não, isto até... é bastante soft em algumas coisas comparado ao Good Time. É mais psicológico, mas a nível de ritmo acaba por ser mais. Parece que a música ao início é que está a fazer o trabalho do ritmo e não o filme em si. E isso na altura fiquei um bocado, pá, aqui a música não faz muita falta, Sim, mas mas foi ela só a faz-se minha notar bastante, percepção. é verdade, é verdade. Sim. Mas falando de outras coisas, recomenda aí um filme, António, dos que tenhas visto Olha, ultimamente. dos que eu vi ultimamente, eu vou falar de um que é muito descabelado e eu espero que. Eu acabei de dizer muito descabelado. Muito Atenção, descabelado. muito descabelado. Os anos 90 ligaram e querem estas expressões de volta. Os guedelhudos. Ah, não, isso é anos 60, peço desculpa. Eu espero que tenham visto o Society do Brian Usna. Já Não, algum por dia? acaso Não, não ainda não, ainda vi. não. Não Ora vi, não. bolas. E então, o que é que eu posso dizer do Society do Brian Usna? Basicamente, não é um filme propriamente espetacularmente bem feito. Não é um filme com bons atores. Não é um filme muito bem interpretado. Mas. Acabaste de escrever todos os filmes do Brian Usna, Possivelmente, eu confesso que é o primeiro que vejo dele, muito embora eu sei que ele é produtor do Stuart Gordon também Olha, Stuart Gordon Vai que nos agora um. deixou. Sim, que recentemente já se foi. A boa viagem. Mas. Que raio! Aproveita os descontos do Alfa Pendular, não sei. Atenção, o Society, o que acontece é que. É um filme sobre um miúdo rico de Hollywood. Imaginem, tipo, uma personagem do Beverly Hills 90210. Só que ele anda paranoico com tudo o que acontece à volta dele. E tu não sabes exatamente o que é que acontece, mas realmente há ali qualquer coisa estranha. E o filme avança todo para uma sequência final. Que é das coisas mais descabeladas que vocês podem ver, e eu sei que vocês já viram muita coisa, Já viste o From mas Beyond do Stuart Gordon? não vi o From Beyond e não posso comparar, mas Ah, ok. Então. aquilo que temos no final do Society é não só é algo que acaba por ser a cereja em cima do bolo da sátira social que ele quer fazer com este filme, como em termos de escala e em termos de imaginação e de perversão e de body horror é uma coisa como tu nunca viste, porque não é propriamente violento no sentido de mutilação, não é? É simplesmente uma coisa que nunca te passaria pela cabeça aquilo que acontece ali. É um ritual em que as pessoas de um estrato social superior se alimentam literalmente das pessoas que eles consideram inferiores, tudo isto num misto de orgia, com mutações carnais, com tortura. Olha, eu já estou a falar demais e só visto mesmo. Mas tenho pena que Pois, vocês não tenham visto para falar sobre ele. eu agora fiquei curioso, porque já ouvi falar tanto desse filme e nunca ouvi. É uma Sim. boa recomendação. Quando estamos a falar de um filme, depois dizer este filme, só visto mesmo. Este é, parece uma crítica dos anos 90 também. Júlio Isidro disse, este filme só visto. Não, desculpa, não foi. Tive de aproveitar, não sei. O meu instinto animal foi para aí, eu ataquei-te, Ah, António. com certeza. Eu serrei os meus dentes, na tua pele e não larguei mais até. Mas agora Mas não, imaginem. a questão é que este é mesmo um daqueles filmes em que isso é aplicável, estás a ver? E portanto. Mas no Mas entanto agora. funcionou muito bem a tua piada. Mas agora, imagine... Mas agora imaginem por Como é 5 que te segundos que atreves? o Júlio Isidro era crítico de cinema. Só isto. Quero Espera, só o Júlio imaginem Isidro não é isto crítico de cinema? como crítico de cinema. Só imaginar, não quero. Pronto, era só, já está. Olha, E, quer eu dizer, posso-vos dizer. até é fácil imaginar, era mais ou menos o Mário Augusto, não Olha, por acaso, que não é bem um crítico, não é? É mais uma pessoa Exato. que diz: Olhem, a nós esta semana vai estrear estes filmes, vão Ou ver. então, Ou então era um tipo que dizia sempre: este filme está muito bem conseguido, que é das minhas críticas favoritas. E os atores, impecáveis. Impecáveis, pronto, os atores. Têm duas pernas e dois braços e fazem o seu trabalho impecável. Eu peço desculpa, eu não queria estar aqui a falar mal de ninguém, mas lembrou-me isso. Não, melhor é assim: toda a gente diz, ai, o Herman fazia a piada, ai, o Laura António diz os nomes mal. Não, o Laura António diz os nomes que estão lá só com sotaque português. Por exemplo, John Carpenter. Mas está lá o nome. Enquanto que o Mário Augusto, não em relação ao John Carpenter em si, mas como falta agora o exemplo em questão, ele poderia dizer John Carpenter. Pronto, e eu para isso prefiro o Laura António, senhoras e senhores. Mas eu posso-vos dizer, olha, até foi um filme que vi hoje, antes desta conversa, não depois, obviamente, senão era um bocado estúpido, que se chama Things to Come. É um filme de 1936. Aliás, eu tenho um DVD desse filme gentilmente cedido pelo amigo Tiago. Por Tiago Laranjo. É da Unimundos. É. Ah. Eu não cheguei a ver o filme. Eu por acaso não tenho. Comprei uma vez em Blu-ray na Amazon, muito baratinho. E é daqueles filmes que vale mesmo a pena ter numa edição destas, porque vem apetrechada de coisas que fazem perceber que a história do filme, a história dos bastidores do filme, é tão ou mais interessante até que o próprio filme. Eu não vi a história dos bastidores e arriscava-me a dizer que é mais interessante que o filme. É, porque, não, o filme, eu por acaso... Não, mas já viste o filme? Já. Ok. Mas eu por acaso, sabes que, eu gostei bastante do filme porque fui naquela perspectiva de... Isto para aquela época, ainda hoje, tens coisas ali que são muito visualmente impressionantes. Toda a parte do início, do fim daquela estrutura por causa da guerra e não sei o quê, acho que aquilo é muito impactante. E mesmo que as interpretações sejam mais teatral e exageradas do mundo, aquela coisa de... Não é teatral, é só exagerado, vá, só exagerado. Uhum. Mas acho que o filme funciona e fiquei muito surpreendido com isso, porque estava a achar, não, isto vai ser só mais um achado arqueológico que vou ver e que não me vai dizer nada. Mas fiquei mesmo... Eu, se fosse miúdo, tinha adorado ainda mais aquele filme. Tens aí um nicho no teu quarto, Tiago? Sim, eu também vi uma coisa branca a aparecer. Oh, António, vamos... Por favor. Mas olha... Sim, eu concordo que seja um filme visionário, até porque ele antecipa mais ou menos a Segunda Guerra Mundial por alguns anos, não é? Sendo que depois, na realidade do filme, ela dura durante muito mais tempo do que durou na verdade. Sim. E é um argumento original do H.G. Wells, que escreveu mesmo para cinema. Só que Exatamente. Eu tenho uma história engraçada sobre este filme, porque quem era muito fã dele era o Arthur C. Clarke. E quando estava a fazer o 2001 com o Stanley Kubrick, mostrou ao Stanley Kubrick como é isto aqui é um filme, portanto, um clássico da ficção científica. E a resposta do Stanley Kubrick foi: nunca mais vou ver nenhum filme que tu me recomendes. Basicamente, ele acho que não ficou encantado com a fita. Não, eu percebo perfeitamente. E o filme tem tudo para ser só um filme daquela era, e é um filme daquela era, mas é impressionante como algumas das previsões do filme até não são completamente descabidas. Há uma parte em que um velhote já no futuro está a mostrar à miúda o passado e tem um ecrã screening quase já sem ecrã que está à frente dele, e ele faz streaming de coisas. Sim. Eu na altura... Diz, não te queria dizer. Não, conta, desculpa. Não, ia só dizer que na altura achei-o relativamente desequilibrado em termos dos avanços narrativos, e toda a sequência do meio, não é? Todo o miolo do filme, achei-o um bocado maçudo, mesmo para padrões de 1930. Se calhar porque estava à espera de uma outra história, se calhar com menos enquadramento histórico, e se calhar o problema foi meu na expectativa. Não, a culpa também foi minha, porque eu escrevi na capa uma produção de Jerry Bruckheimer e... Não havia tiros-bombas nem murros nas trombas, não é? Não, o mais incrível é que eu escrevi aquilo a lápis de cera e o António acreditou. E o quê? E o António começa a ver, mas isto é preto e branco! Não, mas sabem que outro dia, no episódio dos Esperandos, achei uma coisa muito engraçada, que há uma parte em que a Carmela, a mulher do Tony Soprano, decide fazer um filme club em casa. Porque o Tony Soprano tem um sistema de cinema em casa e não sei o quê, e o primeiro filme que elas decidem ver, vão seguir a lista do AFI, então vão ver o Citizen Kane. E logo a primeira reação deles, ah, preto e branco. Mas olha, por exemplo... Deixa-me só fazer aqui a ponte com os soberanos. Isto é muito fugaz, eu saio já daqui. A Stranger Among Us, primeiro filme do James Gandolfini. Olha. E talvez, não só o primeiro filme do James Gandolfini, mas eu risco-me a dizer que é o último filme em que o James Gandolfini está em forma. Porque vão ver o corpo do senhor... no filme e poderão comprovar esta minha frase que elogia o corpo de... É assim, eu já ouvi em várias tonalidades de gordo, mas nunca... Estás a falar de quem mais... agora? Não, do James Gandolfini. Há um filme em que ele até usa um rabo de cavalo, que eu vi. Não, é o Get Shorty, ou não? É o Get Shorty, exatamente, é o Get Shorty. Exatamente. Mas eu, ah, e já agora, e agora, eu gostei, eu gostei da atenção que o bolas. Tiago presta realmente aos elementos do filme. Não, deixa-me só acrescentar que o James Gandolfini faz a diferença, porque não é um filme que esteja cheio de boas cenas, o que lá está é incrível para um filme do Sidney Lumet, mas o James Gandolfini... O que é que eu disse agora? James Gandolfini? Não sei. Mas o James Gandolfini dá ao filme... muito provavelmente a melhor cena. Melhor coisa. Então, olha, deixa-me só lançar mais duas coisas para a fogueira, porque... Não. E respondendo a duas coisas diferentes. Ainda sobre o Things to Come, comparando com outro filme dos anos 30, que eu achei muito mais fresco vê-lo hoje em dia, que vi recentemente por causa da estreia do Homem Invisível no cinema, fui ver o Homem Invisível do James Whale. E é um filme, até em termos de efeitos especiais, bastante impressionante ainda hoje em dia. Tanto claro que fazendo o paralelismo, ou melhor, fazendo a deslocação temporal para a época em que foi filmado. Tanto deixa-me só agora cortar, tanto esse como o Bride of Frankenstein, também do James Whale, acho que são filmes impressionantes, não só no tom, como em tecnologias, como em tudo. Bem, O Homem Invisível, spoilers para um filme de 1933, tem uma morte em que se vê, ou melhor, não se vê o homem porque está invisível a pegar num banco e a mandá-lo à cabeça de um polícia deitado. E eu até saltei e disse, uou, o que é que aconteceu aqui? Estava relativamente bem feito. A Universal, e estamos a falar, não é, pré-Código Ace, a Universal, acho que é no primeiro filme da Múmia, tem uma morte em que é basicamente eles quando estão a contar a origem do faraó, e a morte dele é, acho que é a morte dele, não? É estupidamente gráfica, por acaso, pau que ele leva ali pelo meio e tu vês... Bom, obviamente não vês num detalhe como podes tu verias em... É um pau que ele leva ali pelo meio. Sim. E tens a certeza mais? Sim. Que não foi mais? A... Vou ficar com essa descrição. E não essa foi descrição a porn parody que tu viste? Ah, eu vi as duas, ok? Vai passar aqui uma... olha aqui. Ah, você tem uma gatona, né? Ai, não se ponham com ideias. Não, mas o Invisible Man é impressionante. Mas do James Whale houve outro. Acho é impressionante se vocês virem o Frankenstein e o Bride of the Frankenstein de seguida. Eu agora disse Bride, The Bride of Frankenstein. The Bride of Scotland. E disseste The Bride of the Frankenstein. Of the Frankenstein. Of Frankenstein. Mas olha, Frankenstein. Tenho uma recomendação para aí, mas já lá vamos. Mas é engraçado verem como no espaço de um ou dois anos, que é o que distancia os dois filmes, como Hollywood já tinha evoluído tanto. É impressionante. Porque no primeiro... Se vocês compararem com o segundo, o primeiro é muito mais lento em termos de narrativa e de ação e de diálogos, porque o som não tinha chegado ainda a um patamar que já no filme a seguir chega e que é super frenético e tem imensa coisa a acontecer no espaço de uma hora. Olha, então se calhar devia ter começado por aí, quando uma vez, acho que foi no último Halloween, eu decidi fazer uma sessão dupla do Frankenstein e do Bride of Frankenstein com a minha filha, e ao fim do primeiro eu disse, queres ver o outro? E ela disse, não. Pois. Dá-lhe uns anos. Olha, mas depois de tirar esta tua filha para um lago. Para um lago, sim, como castigo. Mas olha, não é que ela nunca tenha visto filmes a preto e branco. Mas a tua filha sabe nadar, certo? Não estou a. Sim. Não, mas é verdade. Depois fomos de férias e mandei-a para um lado. Não, mas só na questão dos filmes a preto e branco. Eu, quando estava no 12º ano, eu decidi criar um cineclube lá no liceu, que basicamente iam duas ou três turmas ver um filme uma vez por mês, que eram os isso professores fixos de educação... Não, por acaso eram os professores fixos de educação física que os levavam os miúdos a irem ver o filme. Pá, e lembro-me de ter passado um dia, decidi, olha, vou passar o Casablanca, só porque sim, e os miúdos ficaram calados o filme todo, eu não estava nada à espera, estava à espera que se iam dispersar completamente, como já se tinham dispersado antes noutros casos, mas com aquele filme, não sei porquê, ficaram calados o tempo todo, pá, e qual é, pronto. Qual é que foi a marca que ficou? É curioso e não tem comentários. Isto foi para este riso foi para ambos os vossos comentários. Não estaria à espera. Sim, a segunda coisa era só para dizer que é curioso que o Tiago tenha falado no James Gandolfini, porque vi um filme com ele ontem. Como assim? Isto até parece que foi planeado. Até parece que foi combinado. É um filme que eu não tinha visto desde que o vi no cinema e tinha detestado. E voltei a detestá-lo, que é o 8mm do Joel Schumacher, que acho um filme altamente repreensível e moralmente repreensível. Mas esse filme agora não está aí nas bocas do mundo as pessoas a dizerem que afinal é bom. Mas não é. E podes crer é. Que é bom. Mas podes tirar o cavalinho da chuva. O diabinho da chuva. Sim, mas... enfim, era só para fazer o apontamento. Não, e já agora do James Gandolfini, eu vi muito recentemente também o The Drop, o golpe, com ele e com o Tom Hardy. É um filme escrito pelo Denis Lehane, que é um filme mais de argumentista até do que realizador, porque é muito mais dedicado aos diálogos e à narrativa do que propriamente... À narrativa quase de série, dos diálogos, do que propriamente cenas de cinema muito elaboradas. Mas eles ambos estão ótimos no filme. É assim uma pequena pérolazinha. Eu confundo sempre o The Drop com o The Debt, do John Madden. Pronto. Eu já sabia que ia ser esta a resposta. O problema é mas teu eu decidi arriscar. Diz? Não, mas... Nada. Mas eu estava aqui a fingir que conhecia os dois. Mas o The Drop nós? Passa... Ou os filmes? Os filmes. O The Drop passa regularmente no Hollywood e assim, vale a pena dar uma espreita dela. Mas há bocado disseste que querias dar duas recomendações, Tiago, não foi? Não. Não, queria dar uma recomendação porque começámos a ir para territórios melburquianos e de Gene Wilders e decidi arriscar e ver os dois primeiros filmes do Gene Wilder como realizador e um deles funciona muito bem e muito pela premissa que logo aí acho que ganha pontos e o outro nem por isso. Mas então a minha primeira recomendação, e ele vai buscar os maravilhosos o Marty Feldman e a Marilyn Kahn do Young Frankenstein. E o primeiro filme dele chama-se The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother. Ah, As Aventuras do Irmão Mais Perto de Sherlock Holmes. É dele, não sabia que era dele. Okay. Já viste? Não, tenho esse filme gravado porque passa de vez em quando na RTP Memória. Eu não queria estragar muito do filme, e se eu começar a contar só por ser eu a contar, vou estragar logo o filme, mas há uma pequena cena do Gene Wilder a lutar com chocolates que depois se acabam por derreter, que é hilariante. E infelizmente o filme que ele fez a seguir, e nota-se, já sem o Marty Feldman, porque entretanto o próprio Feldman tinha começado a sua carreira como realizador, sem o Marty Feldman e sem a Marilyn Kahn, que se chama The World's Greatest Lover, que é basicamente um estúdio, estamos a falar dos primórdios do cinema, e temos um grande estúdio, um rival da Paramount, acho que é o único estúdio que eles falam, que eles dão mesmo o nome. Okay. E é um filme da Fox. A premissa é um estúdio à procura de da próxima grande estrela e não tem... Tem um ou outro gag que é inspirado, mas de resto faz muita falta aquela química que ele tem, porque o filme tem a Carol Kane e também tem o Dom DeLuise, e o Dom DeLuise também está no outro. Mas falta ali aquele trio-chave, e é um filme que logo pela premissa perde, porque não é nem de perto nem de longe tão... bom e tão vivo como o primeiro, que tem, lá está, como qualquer boa paródia, leva aquilo a sério e tem mesmo ali um mistério à mistura, e este é um filme que simplesmente vai andando de bicicleta só com uma roda de gag para gag muito desequilibrado, e ali a Carol Kane não tem a mesma química, mas o primeiro filme do Gene Wilder, por favor, falem mais. As Aventuras do Irmão Mais Perto de Sherlock Holmes. Porque merece. E já agora, por causa do Mel Brooks, também recomendar dois filmes dele que eu acho sempre que são um bocado esquecidos, mas que são bem bons, que é o The 12 Chairs e o Silent Movie, que em português tem o belo título de A Última Loucura de Mel Brooks. O Silent Movie também tem o Marty Feldman, não tem? Tem. O bem, Silent Movie tem uma permissão, não sei se vocês já viram, mas tem uma permissão. Já vi. Eu penso que já vi, mas a única coisa que me lembro é do único gag sonoro que existe, não é? Exato, que é o do Marcel Marceau, que isso já é uma ideia genial, mas toda a ideia do filme ser muda, de pessoas a tentarem fazer um filme, eu acho que é mesmo dos grandes filmes do Mel Brooks, e foi uma grande surpresa ver esse filme. Tenho uma pergunta para vocês. Diz. Eu não cheguei a ver O Artista, porque recusei-me a ver. Mas porque comparando... Porquê é que recusaste a ver? Recusei-me a ver porque me pareceu um pastiche completamente insuportável. Mas isto foi preconceito meu, não é? Mas a questão que eu pergunto é... O Silent Movie é um conceito de comédia, não é? Em que se faz um filme sem diálogos para efeitos cómicos, não é? O Artista, vocês viram qual foi a vossa reação a um filme que tentou emular filmes mudos como se fosse um filme de antigamente? Antes de eu responder à tua pergunta, quero dizer que não vi o filme. Ok, então, obrigado. Eu vi o filme na altura em que saiu. E vou dar uma resposta que eu acho mesmo muito honesta, porque pronto, vai para o... não, porque o filme já saiu há 7 ou 8 anos, ou 6 ou 7 anos, eu não voltei. Quase 10 anos, não é? Não é de 2011, 2000 e... bem, enfim, sim, eu acho que sim, eu acho que deixa de ver aqui. Não interessa, por favor, continua. É 2011, sim, foi em 2011 que o vi, e eu acho que é daquele tipo de filmes que em que são pontapeados por toda a gente que já viu um bocadinho de cinema, mas para quem não conhece a história do cinema e não conhece este tipo de problemas que fizeram parte da história do cinema, é uma revelação. No sentido em que eu sinto que há muitos filmes, por exemplo, um caso muito, muito vago, mas, por exemplo, se calhar houve pessoas que disseram mal do Indiana Jones na altura em que saiu, porque era uma emulação dos serials e de outros filmes que já tinham sido feitos, mas para a geração de críticos que cresceu com Indiana Jones, já é um filme incrível porque cresceram com esse filme. E eu sinto que este, o The Artist, não digo que seja um filme incrível, mas acho que vai sofrer do mesmo problema, que é... foi pontapeado pelos críticos por ser uma emulação de coisas que já tinham sido feitas de uma forma melhor, mas para pessoas que... tem um primeiro contacto com o cinema, ou até com o cinema a preto e branco e cinema mudo, é uma revelação. E, portanto, para mim que achas... não conhecia assim tanto cinema na altura, se calhar fiquei maravilhado. Hoje não sei se isso aconteceria. Mas achas que é um tratado do género, olha, o cinema também pode ser isto, não é só ação física e movimento e cor e diálogos, pode também ser isto, e é um redescobrir de certa forma da essência, porque a comparação com os Indiana Jones não é bom, porque não, mas eu não estou a comparar com os Indiana Jones a dizer que são a mesma coisa. Estou a dizer é que não, há filmes que por serem uma homenagem a outra coisa, independentemente da sua qualidade, vão ser sempre pontapeados por quem já viu outras coisas. E acredito também que o Indiana Jones, na altura, terão havido pessoas a dizer para todos os efeitos, os Salteadores era, digamos, na vanguarda do cinema do princípio dos anos 80, estás a ver? E aqui é fazer filme à antiga. Atenção, eu não estou a querer chegar a conclusão nenhuma, estou só a levantar questões. Mas olha, com o Indiana Jones, que eu adoro e acho que o primeiro filme é espetacular, mas eu não acho que seja assim um filme de vanguarda, muito pelo contrário, há ali situações... Não, em termos de efeitos especiais e em termos de ação, em termos de aventura, não creio que se tivesse visto nada assim, não é? Não, acho que aí estás errado, acho que já se tinha visto muita coisa assim. Dá-me dois exemplos. Não, todos os serials dos anos 30 e 40. Os filmes do Errol Flynn. Os filmes do Errol Flynn, o Robin dos Bosques, aqueles filmes de capa e espada todos que ele fez, têm uma dinâmica do caraças a que o Indiana Jones foi buscar. As histórias do Tintin, de banda desenhada, têm aquela dinâmica. Tantos serials que fizeram desde coisas de ficção científica até coisas de aventuras. Mas o Indiana Jones também é original, obviamente. Não estou a dizer... Eu não estava a dizer que queria comparar alhos com bugalhos. Estava a dizer é que o tipo de reação... Isso. É sempre, independentemente do filme ser bom ou ser mau, e se calhar o The Artist não é um bom filme. Eu comecei por dizer que isto era para miúdos. É como aquela velha história de alguém que, quando foi ver o Star Wars, quando estreou, acho que foi um de vocês que me contou, quando viu o Star Wars no dia em que estreou, disse: ah, eu teria adorado o filme se tivesse 6 anos. Pronto, é a mesma coisa. Há filmes que têm um impacto em pessoas mais novas quando é a primeira vez que vê uma coisa assim. Não, enfim, e há outros que resistem ao longo do tempo porque são de facto bons, e o Indiana Jones é um caso disso. Mas no caso do artista, na altura em que saiu, acho que foi um bocado demasiado espezinhado para aquilo que o filme é. O filme é muito inocente, o filme é... Eu acho que eles não estão a dizer que o cinema mudo também é uma possibilidade, muito pelo contrário. Se eu me recordo bem do filme, o filme acaba já no sonoro. Ou seja, como se o sonoro já fosse o happy ending. Ou seja, que ele consegue, o ator consegue ter emprego nos filmes sonoros. Portanto, acho que até fecham mesmo, enterram o mudo lá para o sítio onde ele estava. Sim. Eu ainda assim acho que vou rever o Singing in the Rain, ok? Não, Singing in the Rain é uma obra-prima, porra. Não há. Mas lá está, mas a questão é essa. Mas é um bom argumento e foi convincente. A tua defesa. Não, houve. E eu não revi o filme depois disso. E provavelmente, já tantos filmes mudei de opinião, que adorava quando era miúdo, e provavelmente se calhar este é um deles. Mas acho que para miúdos não é um filme mau. É mostrar alguma coisa que eles não conhecem. Com esta uma é aquela perspectiva parte, moderna. Esta é aquela parte em que eu digo, é estranho que estás a dizer que é um filme miúdo porque o filme só tem 9 anos, não é? Ai, mas o Carlos Cruz recomendou. Peço desculpa. Vá, vamos discretamente passar à frente. Exatamente. Que mais coisas é que querem recomendar? Okay, olha, então eu... Diz. Fala os dois ao mesmo tempo. Não, eu estava só a boicotar o Tiago. Queres ver? Avança, Tiago. Então não é que eu... Mas será não, que mas eu... olha... António, eu queria dizer que... Vá lá, agora a sério. A regra dos três, já foi. Ok, então vou só... Vezes. Ok, eu acho que... Eu por mim ficava aqui a noite toda a fazer recomendações que nunca ninguém vai ver. Mas vou só dar uma última. E depois fazer um último comentário. Porque eu não sei se vocês já viram o último filme sobre o qual eu vou falar. A minha última recomendação é um filme também muito... pouco conhecido, e acho que quem conhece não o ama... fortemente, e eu percebo que possa dividir alguns corações, porque o próprio filme está dividido em dois. Foi o primeiro filme do Robert Duvall depois do êxito crítico que foi o The Apostle. Foi um filme, não é, quase aquele clássico Vanity Project que ele fez para ele e para a mulher, chamado Assassination Tango. Que é um filme que foi produzido pela American Zoetrope, tem lá o Coppola, meteu lá o nome como produtor executivo, e é um filme que segue, ou seja, é um filme quase extraído dos anos 70, porque segue uma, não é, aquele, tem ali um palpitar de thriller político, porque estamos a falar de um hitman, de um assassino profissional contratado para... Num trabalho para ir em Buenos Aires, posso estar a não tango, sei se... não é? E para matar um general, mas quando e tu começas o filme assim, e o próprio filme mete os travões e diz: houve aqui um acidente com o general, agora não tens nada para fazer, fica só aí a passar o tempo. E ele descobre o tango, e o filme perde-se pelo tango, e tem esta estrutura muito própria, que definitivamente não é para toda a gente, mas acho que o Robert Duvall está estupidamente bem no filme, e acho que merece ser visto. Acho que tem um ritmo muito próprio, não tem o pé no acelerador como muitos filmes têm, não é? Aquilo vai a um, ora, mete a todo o gás a um certo ponto do filme, ora, simplesmente, como o António estava a dizer há pouco, estaciona o carro por completo e tu ouves só tango durante, não sei, 30 minutos, 40 minutos e vês o Robert Duvall lá aprender o tango. Estás mesmo comprometido com a tua metáfora do carro hoje, Não, acho que resulta muito bem. é? É que tu, quando disseste que o filme estava partido em dois, eu pensei que ias falar do último filme do Twilight. Espero que o meu silêncio responda a essa pergunta, Mas eu não percebi é se há António. uma Não, não, não, é uma recomendação, se recomendação. também é uma não recomendação. Não, não, é uma recomendação com cautela, do género. Se gostam de tango e não de assassinos. Sim. E se o Robert Duvall Não, eu sabia. for algo do vosso Eu agrado? sabia para o que ia quando fui ver o filme. E isso permitiu-me tapar-me com o filme como se fosse um cobertor, como se eu fosse o Elmo e aquele fosse o meu cobertor. E para quem não saiba, e que o filme chama-se Bola, chama-se Assassination Tango, tem uma capa que tem uma mira, tem o Robert Duvall. E penso que aquilo vai ser, Parece muito mais sim, e penso que aquilo vai emocionante ser do que. um Day of the Jackal, ou, não é bem assim, tem os seus momentos, mas acho que O merece mais ser giro visto. é que há filmes com títulos misteriosos que a gente chega ao fim e não sabe bem porque é que se chamava Sim, assim. Garganta Funda, por Agora este exemplo. chama-se Assassination Tango e tem assassinos e tango. Não pode enganar, não pode enganar. Está lá tudo, não há publicidade enganosa aqui. Olha, só dizer também, já que estamos assim na onda de recomendações com cautela, eu dou uma não recomendação e se calhar vai ser polémica. Mas, pá, eu vi há uns dias e não gostei muito do Coffee and Cigarettes. Nunca Não, vi. não é. É Jim Jarmusch, não é? Não. Eu também. Bem, eu já vi esse filme há algum tempo. Na altura não gostei. Mas eu era um jovem muito. Não sei, Não, não sei. é que o problema do Jim Jarmusch quando acha que é cool é que ele não tem mais nada além disso. Ele é só cool. Não. Ou seja, há realizadores indie que conseguem fazer um filme assim e que o filme tenha graça. E eu achei que dois terços do filme era tão banal. Mas era só porque estavam pessoas famosas ali a fazer uma pose. Houve duas cenas que eu gostei, que são as mais elaboradas do filme e que de facto as têm graça, que é uma com a Cate Blanchett, ou Cate Blanchett, ou como é que se diz, e uma que tem o Alfred Molina e o Steve Coogan. Foram as duas únicas, mas todas as outras histórias do filme achei tão. É, Pronto, é a minha não porque recomendação. o filme também, lá está, falando em filmes partidos, esse então está partido temporalmente, não é? Porque o filme foi, é tipo Feito ao longo de não sim, sei quantos é uma anos, sim. espécie de Boyhood, mas com intervalos. Espera, o Boyhood também teve intervalos. Bem, whatever. Sim, mas pronto, é a minha não recomendação, sim. Sim, Olha, não? eu Não, posso diz, então. Desculpa, eu acho que o Tiago ia só dizer Ok, qualquer então coisa. vou Sim. fazer, desculpa, António, Tem vou primazia, só. tem primazia. Ah, mas espera, vais dar outra Vou dar outra recomendação. recomendação. Então, Se passar. calhar o nome do episódio é Recomendações com Cautela, porque eu quero dar outra recomendação e ver se consegue. Aliás, Então, vou espera aí. roubar. Antes Sim, vou roubar esse nome para um podcast novo. eu pensava que tu ias concluir o teu raciocínio por causa do Coffee and Cigarettes. Sendo assim, vou passar a palavra ao Ah, António e depois ok, falas está tu da bem. tua, que é para ir intercalando. Ah, resta parte. É só para dizer que o ano passado, além de Parasitas, que eu vi antes de sonhar nesta febre dos Oscars, não é? E que seria possível isto acontecer, vi também um filme sul-coreano que se chama Em Chamas, não sei se vocês viram, Não, Burning. não cheguei a ver, não Não. cheguei a ver. E na altura vi-os tão perto que eu disse assim, epá, e quer dizer, todos nós conhecemos o Old Boy de há uns anos, e eu pensei, se calhar há aqui uma filmografia boa para limpar o palato de cinema americano. E até na altura decidi fazer um ciclo de cinema coreano no segundo take. E comecei este ano esse ciclo por varrendo a filmografia do Bong Joon-ho, precisamente, do qual vi então o Memories of Murder, o The Host e o Mother, além do Parasitas. E a verdade é que recomendo estes títulos todos. E não sei se vocês quiserem procurar algo diferente e ouvir pessoas que não são americanas e que não falam inglês com outras experiências, ainda não há nenhum filme do Bong Joon-ho que me tenha desiludido. Vou fazer batota e dizer que tenho aqui um filme dele para ver, ou seja, tenho um terço de um filme dele para... Não. Ah. Tenho aqui um filme que é o Tóquio, que é uma antologia, que tem um filme dele, um filme do Michel Gondry e um filme do... Eu tuvi Wenders. Acho que não... é do Assaias, não? Açaias? Do Açaias, sim. Açaias? Açaias, hoje é Açaias. Não, não, não, não, é nada, não é nada do Açaias, não. É do Leon Caratos, Caratas. Leos Carax? É isso mesmo. Leos Carax, exatamente. É isso, Leos Carax. Ok. Eu dos três que tu mencionaste, António, só vi o Memories of Murder, que de facto é um grande, grande, grande filme mesmo. O Seven, mas ainda melhor. Do que o Seven, e, na minha opinião. Eu por acaso comparei-o ao Zodiac. Em também. Sim, aliás, até mais ao Zodiac do que propriamente não é? Ao Seven. Em termos narrativos, sim. Tem mais pontos de contacto com o Zodiac, sendo que tem preocupações temáticas um bocado diferentes, mas eu por acaso há um bocado disse que ainda não tinha visto nenhum filme do Bong Joon-ho que me tivesse iludido e estava a mentir, porque a minha primeira experiência com ele foi o Snowpiercer. Que é o único filme, acho eu... Ah, não, não é o único. É o primeiro filme em língua inglesa dele, não é? Ele, entretanto, fez o Okja. E, na altura, achei o Snowpiercer... sei lá, algo previsível em termos da... Não é algo previsível, algo óbvio em termos da sua metáfora. Mas lá está, eu acho que não estava sintonizado com a sensibilidade coreana dele num filme falado em inglês. E na verdade nós temos que fazer alguma sintonia quando estamos a ver um filme de uma cultura diferente da nossa, e aquele estilo operático que eu encontrei no Snowpiercer faz sentido na língua original, parece-me a mim, sendo que aquele, o Snowpiercer é um filme de ficção científica, e os outros filmes de que eu falei são filmes muito enraizados numa Coreia que é histórica, não é? Que são, o Memories of Murder passa-se ali nos anos 80, e ele parece-me que está sempre a falar sobre o seu país, às vezes de uma forma mais óbvia, outras vezes está mais em pano de fundo, e é muito interessante descobrir isso, portanto, ao mesmo tempo que descobrimos os filmes e o enquadramento histórico e das preocupações temáticas dele. Que os leva a fazê-los e portanto, aqui é uma recomendação sem reservas neste caso, estragando aqui a rubrica. Eu por acaso gostei do Snowpiercer na altura, também é um filme que gostava de rever para perceber se o sentimento se mantinha. Mas achei um filme bastante interessante, mas o Memories of Murder de facto é um filme fantástico. Vi um filme que... O filme até é conhecido, mas basicamente é a história, a luta de uma mulher. Uma mulher que foi... que levou com muita coisa. Então, Tiago, vá lá, meu. Fala lá filmes sérios. Mas com um pau mesmo no meio? Eu não sei se já viram o filme ou não. O filme chama-se Garganta Funda. E é... Ok, pronto. Eu sei. Ok, vamos lá ser sérios. Não, por curiosidade, vi o último filme do De Palma. Um filme que foi um caos completo. O trailer era horrível e eu sou um fã do De Palma. O mais... Sim, eu também, mas... O que é estranho é que tu vês o filme e tu vês lá o De Palma e vês que o coração ainda bate e... Tu ainda... Isto vai soar mal, mas está coberto por um monte de lixo, não? Tu ainda bates com o filme também. Eu sei que isto agora soa muito mal. Mas tu ainda tiras ali qualquer coisa. Mas depois tens aqueles buracos negros que te sugam. E tu vais saindo e vais entrando e vais saindo e vais entrando. Mas há ali, o homem ainda está vivo. Não está a melhorar, Tiago. O De Palma está vivo naquele filme ainda e só por isso o filme vale a pena. Eu sei que isto é uma recomendação muito fraca, mas há tanta coisa para ver. É verdade. Não, mas prefiro ver aquele, prefiro ver um mau De Palma do que um thriller banal qualquer que eu me vou esquecer daqui a Do John Amiel. Pronto, por exemplo, do John Amiel, sim, porque não? Não sei, porque ele também ver um... O Tiago consegue descobrir a bondade em toda a gente. Eu ainda não vi o filme, mas já ouvi dizer que a peruca do Al Pacino no 88 Minutes... eu não sei porque é que não disse o título em português, porque é 88 minutos. É muito diferente. Está ali qualquer coisa. E, portanto, não sei. Não sei se foi o melhor exemplo. John Amiel, grande realizador. Acho que não vou confirmar muito, isso. Eu estou agora a ver a cara do John Amiel e gosto muito deste penteado. Espera, John Amiel ou John Avnet? Porque há os dois, não é? Não sei de quem é que estamos a falar agora. Assim, o John Amiel não fez o 88 minutos. Ah, não. Não fez o Final Analysis, o John Amiel. Vê lá, não. O Final Analysis foi o Phil Joan. Ok. Então também estamos todos a confundir todos, digo-te já. O John Avnet. Quem é o John Avnet? O John Avnet foi quem fez o Righteous Kill e o 88 minutos. Tudo ótimos filmes. E o Fried Green Tomatoes. Mas porquê que eu me lembrei do John Amiel, então? Por causa do Justiça Vermelha. Não sei. Não? Há sequer um John Amiel? Não, ele existe. Ah, um John Amiel. Existe. Como também existe o John Avnetti. Devo dizer que o cartaz do Righteous Kill é pior do que eu me lembrava. Mas o Righteous Kill é mesmo... a prequela ao The Irishman. quero-vos contar uma história. Que eu estou a ler uma biografia do Russ Meyer. Para quem não conhece, o senhor que gostava de seis com o seu com eu o outro seu dia, tamanho por acaso, deixa-me só dizer que num dos últimos dias da minha vida fora de casa, que passei no Cinema Ideal, eles tinham lá um dos filmes das Vixens à venda. Eu achei isso muito interessante. Porque é que o Cinema Ideal teria um filme das Vixens à venda? Acho que isso é o filme ideal. Mas basicamente o John Waters conta uma história muito, muito curta e caricata. Basicamente o Russ Meyer, a única coisa de que ele sabia mesmo falar e bem era sobre seios enormes. E o Russ Meyer anda pela casa do John Waters e vê lá um livro com o título de The Melons. E tira o livro. E assim que ele olha para a capa do livro e vê que aquilo é sobre uma família muito conhecida norte-americana, ele diz: ah, e mete o livro outra vez na estante. É curioso falares no John Waters, porque vi um filme também recentemente em que ele tem um pequeno cameo como ator. E que basicamente era um filme que eu não via desde que eu tinha visto originalmente no cinema. Em 1986, acho eu, que é o Something Wild, do Jonathan Demme. Ok, então okay. Vamos falar do nosso episódio abortado, porque eu também eu depois fiz a minha parte e vi o Last Embrace. Viste, António? Por acaso vi, eu fiquei-te a avisar e ainda não tinha feito. Ok, fica aqui a confissão. Aqui um crossover com Betamax. Isto é um Betamax Redux, basicamente. Aqui. Mas é um thriller muito estranho, é o único. É o único e tem lá o estilo do Jonathan Demme, aqueles close-ups do Jonathan Demme. Mas não achaste? O Roy Scheider, a Janet Margolin, todos os atores, todo o tom que o filme tem. É bastante estranho. Sim, é um Hitchcock. Aquilo foi um filme de encomenda. Ah, pois foi. Foi um filme de encomenda. Sim. Que na verdade pareceu-me ele a fazer um cruzamento entre Hitchcock e filme noir. Mas tem um tom muito próprio, não é? Há cenas. Ou seja. O filme tem cenas em que tu começas a ver aquilo e tu não sabes que raio é que se está a passar. Sim, é estranho. É um filme estranho, mas eu por acaso acho que vale a pena descobrir. Ah, eu acho que sim. Mas o gostei muito mais de rever o Something Wild. Não sei se vocês já alguma vez viram. Já vi. Não, por acaso nunca vi. Então, nunca fã de Talking Heads também... ainda não viu o Something Wild. Eu sei. Exatamente, aquilo tem uma música do David Byrne no genérico de abertura. E tem uma banda sonora fantástica. Estás a ver um filme dos anos 80 em que a música não está datada, porque é música boa, não é? Porque a qualidade é intemporal. E é um filme também que começa com um tom e que depois tu pensas que vais numa viagem e a meio muda Sim, de sim, tom, sim, sim, sim. E entra lá o Ray e, Liotta tor ali a meio e e começa. entra o Ray Liotta a roubar o filme dos protagonistas de uma maneira que eu acho Ah, que foi o filme em que ele deu na vista. não. Não sei se ele roubou o filme ao Jeff Daniels. Ah, eu acho que rouba. Eu acho que o Ray Liotta. Atenção, sendo que eu gosto da interpretação do Jeff Daniels e até da Melanie Griffith, que é até criticada, Ah, eu acho que Stranger Among Us. quando o Ray Liotta quando o Ray Liotta entra em cena, o filme ganha outro nervo e na realidade Não, espera, deixa mas de eu ser não. uma comédia, um road movie de comédia e passa a ser um thriller, Ok, não é? eu não estou a dizer que isso não acontece, só não Mas se. muito, muito pela força da ameaça que ele Ok, mas transmite eu para não o estou a negar personagem, isso, não só é? estou a dizer que não sei. Não sei se por isso. Estamos a falar Sim, de mas. gradientes de genialidade de Eu não sei se interpretação, só não é? porque isso acontece que ele rouba automaticamente o filme ao Jeff Daniels. Eu acho que. Não sei, não estou a ver isso. Mas tudo Bom, bem, olha, eu. eu não sei, a única coisa que eu sei e queria É que temos partilhar de acabar convosco. isto. Não, Ah, ainda não. ok. Podemos falar mais um bocadinho, mas é que o Ray Liotta vai entrar no filme que é a prequela dos Sopranos que vai estrear este ano, que é o The Many Saints of Newark. E ele vai fazer de pai do Tony Soprano, se não estou em erro. E quem é que entra na série e que também é do Goodfellas? A Lorraine Bracco, ela faz da psicanalista. Portanto, estão a ver aqui a junção de Ah, coisas. Está ok. tudo ligado, O está que tudo é ligado. engraçado nos Sopranos é que tens atores do Goodfellas, do Padrinho e de outros filmes que de repente estão a falar do Padrinho e do Goodfellas como se nunca tivessem entrado naqueles filmes na vida, que é uma coisa Sim. impressionante. Mas já. Não, até porque isto que estás a dizer é engraçado, porque eu já ouvi em várias entrevistas que os próprios mafiosos, ou uma certa raça, vá, de mafiosos, acabaram por beber dos filmes Sim. um bocado da sua postura e da sua Não, mas forma de estar e, isso é o portanto. exemplo clássico do Birth of a Nation, que o, não é? Que o KKK bebeu do Birth of a Nation, Sim. coisas que eles não tinham, como não é, acho que não é, Cruz na Ardeira, não sei o quê, e essa. A sério? Bom, Por acaso não eu acho que sabia. eu, Também não bem, sabia. agora Também não bem, sabia. vou meter aqui um autocolante de. É capaz. Pode não ser Sim. verdade. E outra coisa que eu queria dizer, há bocado de António, estavas a falar de música dos anos 80 que é boa porque não datou. E eu estava-me a lembrar de um filme cheio de música dos anos 80 e 90 que datou a música, porque a música é má, mas propositadamente má, que é o American Psycho, que eu vi há umas semanas, nunca tinha visto. Pá, e adoro o facto de ele só adorar música de merda e só ter opiniões de merda sobre a música. Ah, eu. Ele dizer que a melhor fase dos Genesis é o Phil Collins, é a única pessoa Sim, que eu sim. conheço no planeta inteiro que pode dizer isso. Tu por acaso leste o livro ou não? Pá, comecei a ler o livro e devo dizer que não me pegou na altura. E Sim. tanto acabei. Tinha o filme já para ver e pensei, não vou ler o livro primeiro, mas não foi muito à bola com o estilo. E acabei por ir ao filme. É que tu foste buscar um filme que eu adoro. Portanto. Eu vi-o originalmente no Fantasporto, no ano em que ele estreou Uau. cá. Que por acaso foi o ano em que Uau. o. Não, tu estavas a dizer. É de noite, não posso estar a dizer uau! Portanto, Mas é o agora ano. vamos ver American Psycho 2 com William Shatner E a Mila Kunis. e a Mila Kunis. Exatamente. Mas é engraçado porque eu também não fui fã do livro. E o livro é 100 vezes mais. Bem, 100 é exagero. É algumas vezes mais violento do que o próprio filme. Sim. E eu, na altura, achei o filme um exemplo de uma adaptação perfeita de um material que eu não tinha sido um fã por aí além e que eu acho que o filme elevou. E é engraçado porque esses discursos que estão no filme sobre música, sobre Whitney Houston, sobre Sim. Huey Lewis in the News, sobre como o Phil Collins é a melhor coisa do Genesis, pronto. São capítulos inteiros no livro. Pois. Tu interrompes a ação para teres um vislumbre daquilo que é a psique do Patrick Bateman enquanto ele discorre sobre a discografia desta ou daquela banda. E acho que isso foi extraordinariamente incorporado no filme, com ele, digamos, naqueles seus monólogos, não é? Presunçosos, enquanto estava a preparar para fazer das suas martices, A Martices, chama-lhe Martices, chama-lhe Martices. não é? Ok, uma última pergunta do meu lado. Vais-te embora? Não, não, não, não, não, não, não. Já viram o The Killers do Don Siegel? Vi, sim. Vi os dois. Vi o do Ok. Sid Mac e o do Don Siegel, E sim. o que é que achaste? Porque eu não sabia que ele tinha sido o primeiro filme feito para a televisão, só depois de investigar um bocadinho é que cheguei lá e que foi. Não passou na NBC na altura por causa da violência e do tom do filme. Sim. Mas não achei um filme ok, mas não achei um clássico nem um dos melhores filmes do Don Siegel e fiquei. Eu não acho que seja, não é dos melhores filmes do Don Siegel, mas acho que é um filme que funciona muito, muito bem. E aliás, até o que é interessante ver nos dois filmes é que, apesar de partilharem o mesmo título e a mesma história, são Sim, não tem completamente nada. Sim, diferentes. mas ele próprio, acho que o próprio desafio, o que o próprio Don Siegel disse foi: Ok, eu vou utilizar o título, vou utilizar a premissa, mas vou, em vez de seguir o desgraçado, vou seguir os assassinos Exatamente. e vou mudar aqui tudo o resto. E nenhuma linha de diálogo do Hemingway vai aparecer no meu guião. Isso eu gostei. Gostei do Ronald Reagan, de um filme que ele mais tarde acabou por dizer que odiava e que só fez aquilo como um favor ao Wasserman, que era o presidente Sim. da Universal, acho eu. O Lee Marvin, claro, dá se calhar o seu, não é, o seu protótipo do que é uma atuação à Lee Marvin. Acho que está naquele filme, acho que ele tem uma boa química com o Glue Gallagher. Acho que o filme tem atitude, mas E até aquelas sequências, eu lembro de ter umas sequências de corridas de carros que eram muito impressionantes até. A sério, achaste impressionante? Eu não tive, Não, mas eu pronto, achei na eu altura. tive de dar o desconto de ser um filme para a televisão, na verdade, e não ter Mas até achei que fosse aquele. um filme para televisão, até para aquela época, bastante dinâmico. E percebo perfeitamente porque é que estreou nos cinemas, porque Claro, mas me nota, parece eu pelo uma. menos notei, não sei se era eu a armadilhar-me, a armadilhar, a armadilhar. Armerdilhar. Não sei se era eu a pregar partidas a mim mesmo, já por saber que aquilo era um filme feito para a televisão. Mas sim, notei ali o quadrado muito em cima do filme e nunca, não é, quando pensas no original e principalmente como abres o original, não é, com aquele, com os dois assassinos a irem ao restaurante e depois com o Burt Lancaster lá à espera, não sei o quê, não sei o quê, aquelas sombras, aquelas coisas. E neste tens algo muito mais, assim, o primeiro filme é muito mais subtil, este é muito mais in your face Sim. e bruto Mas acho que e ali duro para esse, e. tendo em conta isso, acho que o filme funcionou muito bem. Foi a ideia Eu não que. conhecia. Ok, eu vou Eu dizer. estou calado, eu estou calado porque não Eu vou. Eu conhecia este pseudo-remake, não é? vou Sim. dizer que funciona bem. E funciona. Eu acho que não estou errado, mas há um outro filme que. Não sei se foi feito como piloto. Isso depois passou a. Não sei se foi feito como filme e depois fizeram série, ou se foi feito como piloto e depois estreou nos cinemas. Não tenho certeza. Qual dos dois casos é que é? Mas é um filme chamado Madigan, também é do Don Siegel, tem o Henry Fonda. Ah, não, esse foi um filme que depois deu origem a uma série. Pronto, ok. Que até tem um ator português, Ok, tem? que é um tipo que é pugilista, é. Ah, Vi ok. uma notícia sobre isso há uns tempos. Que eles vieram, Infelizmente. porque eles vieram fazer um episódio em Portugal, é isso. Eles vieram fazer um episódio em Portugal. Ah, ok, eu acho que. Ah, ok. Ah, acho que tinhas enviado qualquer coisa. Isso não é totalmente Talvez. estranho. Talvez. Mas isto para dizer que, infelizmente, achei que esse é um lado do Don Siegel, porque ele era um realizador muito old school, cumpria horários e aquilo era muito. Né, tinhas de ter o trabalho feito de qualquer das maneiras, era muito rápido, eficiente, e daí também percebes onde é que o Clint Eastwood vem beber, não é, e etc. Sim. Isto para dizer que é um. Esse filme, infelizmente, achei que partilhava muitas das coisas más que o The Killers tem, que é aquela bidimensionalidade de estar muito... de não ser, se calhar, cinema o suficiente como alguns filmes do Don Siegel são. Okay. E de okay. achar ser algo muito colado a um ritmo televisivo. Ou... Ok, percebo. Não sei, porque eu acho que o Don Siegel tem filmes fantásticos. Aliás, por amor de Deus, Charlie Varrick é um dos melhores filmes dos anos 70. É um dos melhores, é um dos meus filmes preferidos. Não sei, ponto final, Charlie Varrick, tem o Don Siegel. Ah, e o Fuga de Alcatraz. E o Fuga de Alcatraz. Mas o Charlie Varrick, para mim, está ali. Sim, é difícil. Sim, concordo, ainda não vi concordo. O Telephone, que é com o Charles Bronson, que é outro filme do Don Siegel que eu quero mesmo muito ver. O Telephone. Sim. Telephone. Isso vai passar daqui uns dias no Fox Movies. O quê? A sério? E para... Por acaso foi alvo de um episódio do segundo take. Eu convido-vos a procurarem no arquivo. Gostaste do filme? Okay. Razoavelmente. Pronto, não é? Foi num ciclo que eu fiz de filmes paranoicos dos anos 70. Digamos que não é a nata deste tipo de filme. Pronto. E ó, António, tens mais alguma recomendação para fazer? Assim, para fechar? Não. Não, por acaso posso fazer uma recomendação mais atual? Podes, à vontade. O artista. Porque ainda há um bocado falei no Homem Invisível e eu fui ainda antes do nosso lockdown voluntário, consegui ver no Espera, cinema... Espera, há um lockdown voluntário? Eu estou só em casa, eu estou só em casa há dias porque... a ti fecharam-te a porta e não te deixam sair. Consegui ver no cinema O Homem Invisível do Lee Whannell. Ajudem-me com o Whannell. Do Lee Whannell. E eu tinha gostado do upgrade, mas QB. Fiquei muito surpreendido com esta nova roupagem, esta nova leitura que ele deu ao Homem Invisível, conseguindo trazê-lo para o século XXI, dar-lhe umas temáticas que são relativamente sérias, mas sem que o resultado final fosse, digamos, moralista ou fosse óbvio ou que fosse martelado. Portanto, não sei se vocês chegaram a ver... Ah, e sendo que, por ser, digamos, as sobras daquilo que foi o universo negro falhado por causa do fracasso da múmia do Tom Cruise, na prática estarmos a ver uma propriedade a ser reinventada pela escassez de meios. E aquilo que ele consegue fazer com o facto de o Homem Invisível não se ver e do uso da não existência de a personagem naquilo que é a sugestão de um ecrã vazio em que tudo pode estar lá e na verdade pode não estar nada... faz com que ele tenha feito um filme cheio de tensão, sendo que depois acaba por cair em alguns tropos do género, só que para mim não invalidam aquilo que é o conseguimento que ele desta nova roupagem para o Homem Invisível. Eu diria que o Homem Invisível, que não se vê, é um filme que só visto. E terias razão se o dissesses. Mas por acaso eu também foi o último filme que eu vi no cinema, também antes da reclusão, e também me surpreendeu muito, porque eu também tinha ficado fã do Upgrade. Acho que é um filme que, não sendo propriamente um filme que descubra a pólvora, é um filme que tem ideias muito bem conseguidas. Este também fica surpreendido por essa mesma questão, que é, eu não sei se é um bocado a jokerização de Hollywood, mas alguém percebeu que estes filmes assim para adultos até funcionam. E então decidiram pegar na tal propriedade já mil vezes repetida, mil vezes reinventada, e dar-lhe uma roupagem que a torna completamente nova e empolgante. Uau. Todo aquele início do filme, os primeiros 15 minutos do filme, é muito raro tu hoje em dia teres um filme que te prenda logo no início. E o início do filme está espetacular, espetacular mesmo. E que te transmita tudo o que tu precisas saber. Exatamente. Visualmente. Exatamente. Se bem que eu não quero abrir aqui uma lata de minhocas, se bem que eu acho este filme... Vamos manter as calças. Bastante superior ao Joker. bastante superior ao jogo. Mas pronto, eu sei que isto é polémico, sei que estou numa minoria em relação ao ano passado. Mas eu achei o Joker relativamente problemático não, também. Eu, se calhar, se fosse o Lee Whannell, mas isto lá está, isto não tem tanto a ver com o filme, tem a ver mais com o que eu faria. Mas eu, se calhar, não mostrava tanto o fato. Acho que o fato, às tantas, é muito... Já perde um pouco a força à personagem, porque aquilo é mesmo muito inquietante. Sim. Saberes que ele está lá e ela não sabe, e a forma como, quando não o vês, a forma como percebes isso é mesmo Sim. muito interessante. E a partir do momento em que usam o fato, às tantas, aquilo já se torna um bocadinho... É o elemento de ficção científica em que tu tens que dar... digamos... É o crédito dele para a suspensão da descrença. Sim. Não é? Sendo que ele ainda assim consegue resistir à tentação de explicar muito. Sim, não é? Sim. Ele mostra-te o que é, mas sem grandes explicações, o que também é refrescante. Sim, refrescante. É refrescante. Ias a dizer alguma coisa, Tiago? Tiago, porquê é que não viste o Homem Invisível? Não, ele não estava lá, não é? Ok, vou então acabar a chamada agora. Muito obrigado. Mas olha, já agora, se calhar se eu queria dizer algo mais, mas não me lembro o que é que tu estavas a falar de... Ah, já foi. Desculpa. Ah, peraí, desculpa lá. Então, já agora, em contraponto com o Hollow Man do Paul Verhoeven, que eu revi, sim. E que, eu não sei se vocês se lembram bem do Hollow Man. Eu só me lembro da Ratazana. O Kevin Bacon basicamente viola pessoas, não? Certo, e há uma cena que eu, ao ver desta vez, eu nem queria acreditar no que estava a ver, até porque tem um efeito sonoro para sublinhar aquilo que está a acontecer. Ah, ok. Em que a Elizabeth Shue está sentada e ele está a incomodá-la, não é? E a alturas tantas vemos os lábios dela a mexer e ele diz assim, sabes o que era isto? E nesse momento houve-se mesmo assim um squish, digamos assim, na banda sonora, e eu assim, eu não acredito no que acabou de acontecer. Isto parece uma má piada do recreio da escola mesmo, mas aconteceu. Vou então agora procurar ferozmente o Homem Invisível, o Homem Transparente, não é? É assim o... É o Homem Transparente, que não é tão coisa como o Homem Invisível, parece que é só um homem que põe uma capa e fica transparente. Ui, estou transparente. Na verdade, uma boa tradução era o Homem Oco. O Homem Oco. Que teria sido literal e mais adequado em relação ao Hollow Man tem uma ratazana no início, não é? É o Kevin Bacon, não. não é uma ratazana, porque aquilo, eles fazem experiências com animais e tens lá, portanto, ao princípio é um gorila. Não, mas há um rato. Tem um rato a ser comido, acho. Pois eu. É. Tem qualquer coisa não, assim. Isso é o Josh Brolin. É verdade. Eu lembro. Não, isso é um gato. Eu lembro-me de ver isso na TVI um dia, antes de desligar a televisão. Já há muitos anos, antes de ir para a cama, desliguei a televisão, a última coisa que vi foi um rato ou uma ratazana a ser comida. Mas é qualquer coisa assim. Isso era um filme que passava à tarde na TV, ou seja, passava Paul Verhoeven, está bem que é Paul Verhoeven, não é? No seu estado de graça. Mas passava Paul Verhoeven, não é? Passava essas cenas do Kevin Bacon a perguntar o que é isto. Não é? Mas também tens outras coisas, por exemplo, hoje em dia, não sei se vocês souberam, mas quando a SIC estreou o Kingsman, eles cortaram a cena toda do massacre da igreja. Cortaram mesmo. Basicamente vês o Colin Firth a entrar na igreja e a sair. E sai o Colin Farrell. Mas isso é sequer legal, isso? É, então durante tantos anos. Então não te lembras no Motel Quiz que nós por acaso ganhámos aquela coisa das censuras dos diálogos? Também acontece a torta. Não, mas isso é diferente. Isso não acontece sim, em Portugal. É censura, mas é censura. Mas hoje em dia, enfim, não sei. Vivemos num Estado livre e acho que. Acho que um artista teria a possibilidade de... Não, mas essas mas a questão é que é um filme bastante violento, de facto, espera, para passares à tarde. Quem quer passar um filme daqueles à tarde tem menos dois dedos não de testa. Não passa à tarde, não é? Pois. Pronto, exato. Mas essas versões para TV, que eu não sei se ainda são feitas ou não, isso era feito com o conhecimento do estúdio. Estes cortes que a SIG faz, eu acho que eles simplesmente cortam aquilo... E pronto, pois, não porque, há... porque aquilo está muito mal cortado. É que não há. Aquilo, nota-se mesmo ali o corte. Eu que não tinha visto o filme, ainda não o vi, mas sabia da cena da igreja. Fui ver a gravações automáticas da SIC para ver o que é que tinha acontecido. E de facto, aquilo nota-se ali um corte brutal. Pois, e é um atentado ao direito de autor, mas eu por acaso lembro-me que eu tinha uma versão do Caça-Polícias gravado de uma transmissão da RTP e a seguir ao Directed by Martin Martin Brest. Brest aparecia embaixo Edited for TV. Pois. E então, ao longo do filme, tu tinhas fade-outs e fade-ins nos momentos em que eram os Ah, supostos sim. intervalos na transmissão televisiva americana. Não, E eu acho que nunca vi este filme sem ser nesta versão, na verdade. Não, e vou-te dizer uma coisa. Eu lembro-me de ver o Caça-Polícias em miúdo. E mesmo agora, até há uns anos, eu achava, ah, mais uma daquelas comédias ecas do Eddie Murphy sem piada. E depois vou ver o filme, cheio de facos, facos, facos a toda a hora. Não sei o quê, pensei, o que é isto? Escuta, Isto é bem bom. E foi um fenómeno de bilheteira, e foi um fenómeno de bilheteira quando estreou. Não, e é um filme muito. E é uma grande Foi comédia, um o filme mega é muito sucesso. engraçado, o filme é muito engraçado. Mas de facto não me lembrava que era tão, tão adulto, porque eu não me lembro de ver o filme com palavrões. Eu lembro-me de ver o Caça-Polícias 3 e pedir a alguém que fizesse um fade-out no filme inteiro. Exato, exato. Assim muito Não, na devagarinho. própria Eu não, filmografia do John agora Landis, estou a não é? ser mauzinho. Eu não odeio o filme como muita gente odeia. Acho que consigo tirar dali o John Landismo todo e pelo que. Foi um filme difícil de fazer. Eles não estavam na mesma página Pelo menos não matou criativa. ninguém aí. Criativamente. O quê? O que é que disseste? Não. Ah, eu percebi agora o Ao que é que menos não matou disseste. ninguém, Ok, pois. não vamos repetir tal. Vamos só passar à frente. É porque eu quero ser amigo do John Landis assim, Não sei se ele merece. Mas olha. Olha, por acaso, se alguém alguma vez arranjar o livro como é que é? Outrageous Behavior. Vocês conhecem esse livro sobre o caso Não. do Twilight Zone? Não. Pronto, desculpa. Podes cortar isto, mas se alguém Não, não, arranjar não, esse não, livro, não. por favor, arranjem-me qualquer dia, porque eu Então, mas gostava de ler e não o encontro em lado queres nenhum. que eu corte e estás a perguntar se alguém arranjar o livro? Estás a fazer um Não, pedido. não, alguém de vocês os dois. Ok, Ah. peraí, já estou. Eu nem me lembro que estamos a falar para outras pessoas. Mas pronto. O que é que estás a ver, Tiago? Não, agora estou curioso Não, não com o. faças isso, não faças isso. Então. Agora mata isto. Não, É melhor apontares ok. aí. Tá bem. Já está apontado, já tá ali nos resultados de. Oh, eu gosto como. Eu não perdi a minha técnica do sair e entrar e sair e entrar. Mais uma E vez, sair e mais uma entrar. vez. Tem lá Olha, calma. para fechar, eu se calhar dava uma recomendação, porque. Mais? O Não, não, quê? não, só uma para fechar, porque acho que vale a pena falar disto. Porque eu há uns tempos cometi não é uma loucura, porque aquilo foi barato, mas é Onde é que está loucura o em número de cadáver? filmes. Não, é número de filmes que eu nunca irei ver, mas comprei uma caixa com 20 filmes do Abbott and Costello que eu nunca vou ver. Quanto é? Mas. Quando? Onde? Quê? Foi na Quanto? Zoom, já há uns tempos. Foi para aí 10 euros. Eu O estava em quê? promoção. 10 Sim, foi muito euros? barato. Foi muito barato, sim. 10, 12 euros, sim. Foi muito barato. Mas vi alguns já. E há uns dias vi o Hold That Ghost, que em português é Agarrem-me esse Fantasma. Olha, Que boa tradução. por acaso, eu devo dizer que eu não cresci a ver Abbott and Costello e também não acredito que eles sejam muito populares na cultura portuguesa. Mas este filme e todos os outros que eu vi são comédias boas, mas como comédias não são tão boas como os sketches que eles têm no filme, nos filmes. E este é o único que de facto está mais próximo de ser uma grande comédia, porque de facto está muito, muito bom. Muito, muito bom. Tem momentos muito bons de comédia, depois tem lá umas coisas que é para agradar ao estúdio que já não funcionam tão bem, mas fica aí a minha recomendaçãozinha. Ok. Eu, quando desligarmos, vou ver a minha box set do Critters, que me foi oferecida pelo Tiago. Sabes que eu nunca vi Não nenhum filme recomendo do porque ainda não Critters. vi. Não, eu também, eu não recomendo porque ainda não vi, mas estou sempre a olhar para ela e a dizer, ai, quando é que eu vou pegar nisto e ver finalmente? Ok. Porque eu quero ver o integral do Critters porque me foi ofertado pelo Tiago uma box set com estes filmes todos. Aliás, e tem o filme de estreia do Mick Garris, e há que respeitar um homem com uma trunfa daquelas, não É verdade, é verdade. é? Ok, última recomendação. Vá, agora é que é mesmo. Um clássico de exploitation e artes marciais e desportos radicais, mais ou menos. Tem lá um bocadinho de parapente. Desportos radicais. É um filme de estreia do Brian Trenchard-Smith. Não sei, é o filme de estreia dele, não tenho certeza. Chama-se The Man from Hong Kong. Tem o George Lazenby como um vilão QB. Agora estou a pensar, ele não é excelente enquanto vilão, mas o filme é alucinante. Tem ação que nós estamos completamente estupefactos a olhar para o ecrã, porque não conseguimos perceber como é que aquilo foi feito, como é que ninguém, será que alguém morreu ali, não sei. É um filme alucinante do princípio ao fim. É o único um filho bastardo dos anos 70, como só os anos 70 poderiam dar à luz. Foi uma, eu acho que foi uma produção da Golden Harvest, uma tentativa deles entrarem num mercado internacional, que não funcionou muito bem, porque o filme tenta ser um bocadinho tudo, e mas que na minha opinião acaba por agradar a toda a gente, pelo menos a mim. Foi fantástico. Acabou por agradar a toda a gente, pelo menos a mim. Não, pelo menos a mim, pelo menos a todas as minhas múltiplas personalidades enquanto fã de cinema. Acho que agradou a cada uma delas. E por favor, a sério, vejam este filme. Se querem passar 1h50 na companhia de um australiano doido varrido. Por favor. Diz lá como é que se chama outra vez o filme? The Man from Hong Kong. The Man from Hong que Kong. Que fica sabendo, no mesmo ano ele tem o The Love Epidemic, portanto eu não sei qual é que foi o filme de estreia. Eu sei isto de cabeça, eu não aliás, sei. Aliás, o Enter the Dragon é considerado. Ou seja, eu acho que eu meto este filme à frente do Enter the Dragon. É um filme muito menos conhecido, mas acho que. Lá está. Precisa de ser visto por toda a gente. Okay. Tem o George Lazenby, ok? Pronto, deve ser o segundo filme mais importante da carreira dele. Ok, isto é... O quê? É o segundo filme mais importante da carreira dele, tendo em conta que ele não teve uma grande carreira. E mas... tem o Hugh Kisbourne, que é o vilão do Mad Max e do Mad Max Fury Road. Ora, aí está. Pronto. Ah, é? Pronto. Olha. É, dos dois é. Filmes. Sim, senhor. As coisas que a gente aprende. As coisas que a gente bem, aprende. Né? Sim, senhor. Olhem, senhores, foi um prazer que fiquem em casa seguros, está bem? Que eu vou-me só... Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ao não, fim. Eu gosto como nós... ou seja, o Conan, quando fazia o Late Night e quando não tinha convidados, quando um convidado cancelava ou quando ele não tinha mais ninguém, ele simplesmente ia ao andar... Acho que era ao andar. Sim, era ao andar do Today Show, portanto ele... percorria o prédio da NBC e ia buscar o Al Roker, que era o homem da trilogia do Today Show, e metia-o como convidado. E ele foi a pessoa que mais apareceu no Late Night durante 16 anos. Portanto, eu sinto que nós somos o teu Al Roker aqui, e que sempre que não tens mais ninguém, pera, esta é a segunda vez que vocês vêm a este podcast, calma aí. Não, mas... Eu acrescentava que, mesmo que tenhas convidados todas as semanas, se quiseres voltar a fazer isto mesmo sem gravar, eu alinho. Ah, por mim tudo bem. Sim, até sim. Porque todos precisamos de manter algum contacto social, não é? Neste momento. Não, eu não preciso. Isto para dizer que eu gosto que tu tens aí um vidro a partir em caso de emergência com as nossas fotos e os nossos contactos. E tu partes esse vidro e... Pronto, ok. Fico contente que eu acho isso de vocês. Obrigado mais uma vez por esta tertúlia. E pronto, olhem, é isto. Continuem. Obrigado eu pelo convite. Qual seria a probabilidade de ter aqui o Cláudio Ramos à mistura? Cláudio Ramos? Sim. Porquê o Cláudio Ramos? Não sei. Começaste a falar em tertúlia e eu... Não, mas deixa-me só despedir-me aqui dos senhores, porque eles também querem ir dormir, que já durou muito tempo. Bom, só para dizer que podem ouvir o À Beira do Abismo, vamos continuar todas as semanas, de qualquer forma, com coisinhas novas por aí, e mantenham-se em casa seguros e até lá, bem ajam. À Beira do Abismo.